você chegou pra ficar. Invadiu meu coração, tomou conta de mim. Você chegou como um sonho. Nossa história de amor foi Deus quem desenhou. Nos momentos difíceis, vejo você do meu lado. O carinho, um beijo, um abraço, um sorriso seu. Você me faz feliz. Eu te amo de verdade. Minha cara, verdade, é tudo que um dia eu sonhei pra mim. A minha felicidade é amor sem maldade. Seu olhar me fascina, minha menina. Isso é coisa de Deus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Isso é coisa de Deus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Você me faz feliz. Eu te amo de verdade. Minha cara, metade, é tudo que um dia eu sonhei pra mim. A minha felicidade é amor sem maldade. Seu olhar me fascina, minha menina. Isso é coisa de Deus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Isso é coisa de Deus. Presente de Deus na minha vida, gente. Simbora.